Namastê, amigos e amigas, irmãos e irmãs, estão sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Está se iniciando mais um programa Lux Esotérica, um programa que traz para vocês, de segunda a sexta-feira, às 21 horas, estudos continuados e comentados de textos de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e de aspectos da espiritualidade humana. Agradecemos a audiência de todos que estão nos acompanhando, principalmente nossos amigos e amigas associados e simpatizantes da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. E como sempre, iniciaremos este programa pronunciando o mantra da vida una, trazendo as influências dos mestres da grande fraternidade branca para esse trabalho, para que possamos ser canais de sua sabedoria para o mundo. Então pedimos a todos, se concentrem, fechem os seus olhos, relaxem o seu corpo, procuremos o contato com o nosso eu interno e assim vamos tentar internalizar, compreender e realizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. Mais boa noite, amigos e amigas ouvintes. O programa Lux Exotérica vem trazer exatamente esta luz que já brilha nos nossos corações, mas que a nossa mente ainda não reconhece, a luz do espírito, a luz da nossa individualidade, da nossa alma, do nosso espírito, precisa ganhar a dimensão da nossa vida, do nosso ser. E é para isso que existe aqui esses dois trabalhos, a página da loja Esotérica Virtual, que é um site totalmente dedicado à evolução espiritual, e aqui a página da Esotérica FM, esta emissora que está no ar 24 horas por dia, trazendo a boa música e também os estudos aqui de sabedoria para todos que acompanham o programa Lux Esotérica. E aqui quem está falando, amigos, é Osmar de Carvalho e sou o coordenador da loja Esotérica Virtual. E estamos aqui diariamente de segunda a sexta-feira. Nesta fase nós estamos estudando o livro de Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, trazendo a visão oculta sobre vários aspectos da nossa vida, coisa que nos influenciam, eventos que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e assim nós temos que refletir sobre esses eventos mais de um ponto de vista mais profundo, um ponto de vista que é o ponto de vista espiritual, o ponto de vista esotérico, aquele que leva em conta não só a matéria, só as coisas do mundo, mas principalmente aquelas coisas que estão no mundo da realidade, o mundo espiritual. Porque o mundo nasce não aqui na matéria, meus amigos, a sua origem é no plano das ideias, no plano espiritual, onde tudo tem a sua causa, tudo tem a sua origem. Então, quando nós temos eventos aqui na Terra, nós precisamos analisá-los do ponto de vista espiritual e ver como o homem é e o ser humano é influenciado por esses eventos e quais suas causas, quais suas decorrências. E os dois tópicos que nós vamos tratar hoje, que são a guerra e também as catástrofes, infelizmente são dois episódios que acontecem muito comumente na vida da humanidade, mas que surgem e rompem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, causam realmente grande sofrimento, grande perturbação, não só física, mas principalmente sofrimento psicológico, sofrimento moral. Porque nós, seres humanos, estamos aqui para evoluir, mas a nossa evolução não começou aqui nesta fase como seres humanos, caros amigos. Porque tanto o problema da guerra como a nossa percepção das catástrofes tem muito a ver com a nossa evolução. Porque nós confiamos demais nesses nossos cinco sentidos, né? Seis sentidos para aqueles que já têm a intuição desperta, né? Mas os cinco sentidos realmente nos enganam, porque nós realmente não conseguimos entender tudo o que acontece apenas com esses cinco sentidos, meus amigos. Se há um sexto sentido, é o sentido do discernimento, o sentido da mente, que coleta todas as informações que vêm dos sentidos, e por trás da nossa mente brilha uma luz, a verdadeira luz esotérica que nós tanto falamos aqui e que dá nome a este programa. Uma luz que brilha através do plano espiritual e chega até a matéria por intermédio da nossa mente, do nosso espírito. Então cada um de nós deve estar certo de que existe um plano de ação nesse nosso universo. Ele não é um universo que, como infelizmente ainda defende a ciência, ele é regido pelo acaso, pela sorte ou por todos os processos que não teriam racionalidade, que não teriam inteligência. Na verdade, nós precisamos substituir rapidamente essa percepção errônea, meus amigos. Não existe acaso, não existe sorte, não existe acidente. O que existe é a inteligência humana, a inteligência espiritual, e todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes, como nos muito gratamente ensinou Madame Blavatsky em sua doutrina secreta. Não é o acaso que rege o universo, mas sim a inteligência, a consciência. Mas os nossos sentidos apenas captam a matéria. Então, ao observar os nossos corpos, ao observar o mundo, nós não compreendemos que ali está impresso uma tremenda sabedoria. Tudo que existe no mundo, tudo que é natural e que não foi engendrado pelo ser humano, na verdade é a expressão da inteligência cósmica, meus amigos. A beleza da natureza, da fauna, da flora, a inteligência, a magnitude da beleza que é o ser humano, o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, tudo isso são causados pela inteligência divina. E essa inteligência divina também se manifesta aqui conosco. A nossa inteligência, que nós achamos que é pessoal, na verdade é uma parte da inteligência divina. E nós deveríamos nos apressar muito rapidamente para fazer como os anjos. Ao invés de nos acharmos separados de Deus, da criação, do universo, nós deveríamos nos conectar muito mais a esse universo e partilhar mais dessa consciência e dessa beleza e de toda a inteligência cósmica que está à nossa volta. E é porque nós somos ignorantes, ainda não evoluímos até esse ponto, que nós olhamos para o mundo e achamos que tudo foi criado agora, que tudo surgiu no mundo há poucos segundos atrás, que nós surgimos do mundo há poucos dias atrás, há poucos anos, né? No caso dos nossos corpos físicos, né? Então nós imaginamos que nós somos novos, que nós somos uma novidade, que está tudo por ser feito, e isso realmente é uma grande ignorância do ser humano, meus amigos. Cada um de nós é um centro de consciência que está evoluindo no universo há muitos e muitos milhões de anos, meus amigos. Cada um dos seres humanos sobre esse planeta, cada um dos seres vivos sobre esse planeta, é uma parte de um centro consciente que está evoluindo há muitos e muitos milênios e milhões de anos. Se nós só lançássemos mão dessa ideia, meus amigos, nós teríamos realmente uma outra perspectiva do universo, porque jamais nós nos desesperaríamos. Jamais nós sentiríamos essa tristeza que nós sentimos de nos sentirmos incompletos, de nos sentirmos vazios, muitas vezes, de significado, porque a cada vida física que nós fazemos, nós temos um novo corpo astral, o corpo das emoções, uma nova mente. Então, nesse corpo físico, nesse corpo emocional e nesse corpo mental, não está impresso as informações das nossas vidas anteriores, e não só das vidas humanas, mas também de toda a nossa experiência nos reinos inferiores, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral e abaixo até do reino mineral, naquele reino que é chamado elemental, antes de chegar até o plano mais denso, que é o mineral. Nós passamos evolutivamente, né, no caso do elemental, involutivamente, descendo até o mineral, naqueles reinos elementares, onde nós tivemos os primeiros choques na nossa consciência. E lamentavelmente, pelo fato dos nossos sentidos nos enganarem, nós nos sentimos separados uns dos outros. Nós somos incapazes de reconhecer a grande unidade que existe, né? Física, emocional e mental entre todos os seres humanos. Na verdade, nós somos uma grande entidade coletiva, meus amigos. Cada ser humano é um alvéolo de um grande organismo, um organismo que perfaz toda a humanidade. Então, a fraternidade, ela não é apenas uma ideia, não é uma teoria, ela é um fato. E é lamentável que o ser humano, que não reconhece isso, porque quando nós nascemos aqui, nós dependemos de sermos educados, de sermos aculturados, de sermos informados, que é o que esse programa também pretende fazer, esse programa Lux Esotérica. Não existe para formatar ninguém, não existe para dizer o que tem que ser feito, mas sim para dar informação, porque a informação reconduz o ser humano até o seu verdadeiro caminho, ou como muito bem fazia Sócrates na sua maiêutica, né? Porque ele já achava e tinha certeza, e nós também temos certeza, de que a sabedoria já está dentro de vocês, meus amigos. Mas o véu da ilusão, ele é muito denso, ele é realmente mantido por uma série de forças e, lamentavelmente, às vezes por forças inteligentes, por aquelas pessoas que se aproveitam, não deixando a informação chegar nas pessoas, segurando a informação, o conhecimento, segurando realmente o que já se sabe para círculos fechados, para círculos internos, dentro de organizações, dentro de movimentos espiritualistas, de religiões, e também a ciência também faz isso, né? Porque esoterismo não é só não são apenas as ordens esotéricas, mas tudo aquilo que tem um conhecimento restritivo, muito reservado, muito técnico, né? Muito realmente interno, na verdade também é conhecimento esotérico. E hoje a ciência e a filosofia está cheio de conhecimento esotérico, porque as pessoas estão por aí e realmente não sabem o porquê das coisas, não sabem como as coisas funcionam, não sabem de onde vieram, não sabem quem são e nem para onde estão indo. Então esse estado de ignorância é a única base que faz com que o ser humano, sem reconhecer a sua espiritualidade, sem reconhecer a sua divindade e a divindade que está no seu próximo, e essa nossa separatividade, é só isso que permite existir a violência no mundo, meus amigos. Porque a violência é o oposto, né? É o antípoda da reverência que vem de uma vida que está pautada pela luz espiritual, pelo conhecimento do Espírito. Porque quando nós reconhecemos dentro de nós a nossa luz, ou como indicaram vários mestres, né? Quando nós descobrimos Deus no nosso interior, quando nós nos amamos, surge dentro de nós uma reverência, uma compaixão pelo nosso semelhante. E não só por aqueles que nos são caros, pelos nossos familiares, pelas pessoas que nós amamos, pelos nossos amigos e pessoas próximas. Mas surge uma compaixão, surge um amor fraternal para com todos e com tudo, com todos os seres da criação. Mas o outro lado da moeda, o reverso disso tudo, também é verdade. O ser humano ignorante, desinformado, que vive buscando apenas, né, por sua desinformação, pela falta de cultura, pela falta de instrução, né, e principalmente a instrução ativa, aquela instrução que faz a pessoa realmente se autoconhecer, se auto-perceber, a pessoa então não percebe o que ela é, não sabe que ela é um ser espiritual, transcendental, que sobrevive à destruição dos corpos, que sobrevive a todo tipo de catástrofe. Então a pessoa não sabe disso e ela se sente única, se sente abandonada no universo, né? Se sente vítima do universo e de um mundo com tantas pulsões, com tantos desejos, com tantas ilusões que há por aí. A pessoa se sente vazia e o vazio não existe no universo. Então a pessoa tenta preencher esse vazio buscando no mundo da matéria, buscando os bens materiais, buscando o dinheiro. Se ele não vier pelas vias da honestidade, as pessoas buscam pelas vias da desonestidade e também começam, muitas delas, a violarem a própria integridade das outras pessoas. E, lamentavelmente, isso também acontece do ponto de vista coletivo. Porque quando Leadbeater, nesse livro, menciona a guerra, e jamais a humanidade passou, né, se é que isso aconteceu, né, um ano sequer em que não existisse a guerra. Nós citamos aqui o Império Romano, que perdurou durante cerca de 1000 anos, né? E que tinha o templo para o rei Janus, o rei da guerra, aquele que desbrava todas as coisas. E é por isso que nós temos o mês de janeiro, porque é o mês inicial, o mês do começo, o mês do impulso, o mês justamente da guerra, daquela decidida, investida nas coisas. Então, o templo ao rei Janus que existia em Roma tinha que ficar com as suas piras acesas enquanto Roma estivesse em guerra com qualquer povo. E durante 1000 anos, esse templo só esteve em anos alternados, em anos completamente separados, apenas 50 anos sem guerra. Então vocês vejam que um império de 1000 anos passou apenas 50 anos sem fazer guerra com alguém. Os outros 95% do tempo, 950 anos, Roma esteve em guerra. E a guerra é a expressão coletiva dessa lamentável ignorância que nós temos. Uma ignorância que não começou hoje, mas começou há muitos e muitos milhões de anos atrás, quando nós, enquanto espíritos, enquanto chispas divinas, ainda habitávamos o reino dos animais, e todos os espíritos que hoje evoluem através das formas animais um dia também virão para o nível da humanidade. Mas essa saída se dá por um fenômeno esotérico, né, espiritual, chamado individualização. Porque os animais, diferentemente do homem, eles têm uma chamada alma coletiva, né? Ou seja, uma única chispa divina, ela ilumina uma alma coletiva que abarca dezenas, centenas de animais. Então, um animal especificamente não tem uma alma própria, mas sim ele está ligado a uma alma coletiva. Mas conforme esse animal vai ficando mais inteligente, conforme ele vai esses animais, aliás, desse conjunto vão evoluindo, eles vão, a cada vida, a cada morte, eles vão descarregando nesse invólucro que é essa alma coletiva as suas características, as suas experiências. Então essa alma coletiva evolui, e a sua evolução se dá fazendo que através dela surjam cada vez animais mais inteligentes, que expressem mais claramente as capacidades da ação, da emoção e, no final da sua evolução, também do pensamento. E os animais mais evoluídos, então, têm poucos animais físicos ligados nessa alma coletiva. Mas chega aquele momento onde há alguns poucos animais ligados na alma coletiva, onde há a descida do primeiro aspecto da divindade, do aspecto pai. Então aí ocorre a individualização, onde o espírito, a chispa divina, ela passa a animar apenas uma única alma que resulta num único corpo. E isso é o ser humano. Mas para atingir esse ponto, é necessário desenvolver as capacidades da vontade, que se manifestam na ação, do sentimento, que se manifesta nas emoções, e do pensamento, que é genericamente a nossa mente. Mas lamentavelmente muitas e muitas almas da nossa humanidade saíram do reino animal por uma das três portas clássicas, né, que permitem a evolução. E a que é mais conveniente e que deveria ser seguida praticamente por todos é a porta do amor. Quando o animal, né, passa a amar aquele que o cria, quando ele passa a sentir afeto pelos seus semelhantes, então ele vai criando condições na sua alma coletiva para que ele se individualize. Há também aqueles animais que se individualizam pela inteligência, pelo aspecto mental. Então eles vão desenvolvendo a sua inteligência e aí eles passam para o reino humano, né, através desse nível que é o nível de ser individualizado, mas pela inteligência. Agora, lamentavelmente, muitos da nossa humanidade atual passaram para o reino humano pelo ódio, pela porta mais inconveniente que existe, porque os animais, na nossa época em que nós ocupávamos aquelas formas, nós já éramos violentados, nós já éramos objeto de perseguição, já éramos objeto de violência. Então que nós, seres humanos, passamos por essa porta odiando aquela humanidade que nos criou, odiando aqueles caçadores, aquelas pessoas que praticavam o esporte usando os corpos dos animais como alvo, ou aquilo que é muito comum e que nós fazemos até hoje, usando o corpo dos animais como alimento. E o que nós fazemos hoje ainda é mais atroz, porque nós industrializamos a morte dos animais, a sua criação, o seu desenvolvimento, e não demonstramos nenhuma piedade com relação a eles, porque nós fazemos deles joguete, né? Os animais são joguetes das nossas capacidades superiores, porque nós usamos o couro desses animais para fazer apetrechos, nós usamos a carne desses animais para servir os mais deliciosos pratos da nossa culinária, e nós não imaginamos quase nunca de que ali naqueles animais estão, naquelas formas animais, estão evoluindo consciências. Então, o problema que existe hoje na humanidade tem precedência e, lamentavelmente, nós podemos antever que no futuro esses animais que estão aí sob a nossa tutela, para os quais nós deveríamos ser mestres, para os quais nós deveríamos demonstrar sabedoria, né, compreensão, nós também somos, na verdade, carrascos desses animais, desses seres que estão lá evoluindo. E é essa a origem da violência, que se manifesta individualmente nas formas do comportamento criminoso, né, dentro da nossa humanidade. E quando as nações também, que são na verdade apenas agrupamentos de homens, também não se entendem, também não entram num acordo, né? Porque as pessoas civilizadas, quando elas têm um problema hoje em dia, elas simplesmente se dirigem, através dos seus representantes, a um juiz, a um tribunal, que possa dirimir as suas questões, né? Isso é a pessoa civilizada. Agora, por que que as nações, né, no passado e às vezes também muito constantemente no presente, ainda têm que lançar mão da força, das armas, se armar até os dentes, né, armazenarem milhões e milhões de bombas, de apetrechos para se defender, e muitos os armazenam também para atacar, porque na verdade nós não confiamos, enquanto nações, nessas instituições internacionais para que elas resolvam as nossas pendências, né? Então, enquanto que homens já evoluídos já confiam na justiça e nos tribunais, as nações, apesar de já estarem caminhando para isso, ainda não acreditam. E aí, lamentavelmente, a guerra sempre foi uma maneira de oferir lucros, né? É um pensamento até econômico, que a nação que faz guerra, ela na verdade oferece lucros na fabricação dos armamentos, na venda dos armamentos e também no uso desses armamentos quando ela toma posse ou invade outros países e ali expolia aquelas propriedades, aqueles bens que estão ali. queremos crer que isso está melhorando, que isso vá desaparecer da face da Terra. Mas enquanto nós não enxergarmos a nossa luz, a luz esotérica, a luz do nosso espírito, isso ainda vai continuar no nível individual e no nível coletivo. Então não é necessário falar dos horrores da guerra e de todos os males que eles causam, até porque o século passado, como nós já falamos aqui em outros programas, foi realmente o campeão de todos os tempos, onde mais de 200 milhões de pessoas morreram em consequência direta ou indireta das grandes guerras, quer sejam as guerras mundiais, quer sejam as guerras locais. Então nos focalizemos, meus irmãos, minhas irmãs, na nossa luz, porque a guerra precisa cessar primeiro dentro de nós. Porque quando nós compreendemos a nossa origem, cessa esse conflito entre interior e exterior, entre as demandas que não são satisfeitas e a nossa vida. Porque aí nós sabemos qual é o caminho a ser seguido. Então a guerra para de existir dentro do indivíduo. E aí, quando muitos indivíduos também tiverem alcançado esse nível, também não haverá guerra coletiva e nem haverá a violência urbana ou internacional e as guerras, porque vai prevalecer justamente o outro lado, que é a reverência, é a compreensão de que o nosso próximo, na verdade, faz parte da nossa grande alma coletiva atual, que é a alma humana, que é a nossa humanidade. Então, meus amigos e amigas ouvintes do programa Lux Esotérica, chegou o momento de nós fazermos uma pausa e deixarmos para vocês uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, que mantém toda essa estrutura aqui do site da Loja Esotérica e também da Rádio FM. Agradecemos muitíssimo aí o pico de audiência aí noturno que nós temos aí, chegando a 48 amigos espalhados por todo o Brasil, que estão nos acompanhando e que de segunda a sexta-feira estão aqui conosco, ouvindo o programa Lux Esotérica. Vamos ao intervalinho e voltamos na sequência com o programa Lux Esotérica aqui na Esotérica FM. E voltamos ao vivo, amigos e amigas ouvintes. Aqui é o programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre aqui na Esotérica FM, às 21 horas, trazendo estudos aqui continuados e comentados de textos de esoterismo, de ocultismo, da espiritualidade humana, da teosofia, sempre acrescentando os nossos comentários aqui aos textos. E nesses dias nós estamos aqui usando como base para o nosso programa, com a nossa pauta de estudos, o livro Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster de Bitter, o grande ocultista e teósofo, grande clarividente e reputado por muitos como o maior ocultista do século XX, que nesse livro trouxe vários tópicos que nós podemos estudar, verificando exatamente as influências ocultas que ocorrem na nossa vida. E hoje nós estamos aqui falando de dois tópicos interessantíssimos que estão muito presentes. Já falamos aqui sobre a questão da violência, das guerras, e agora nós vamos falar sobre o processo das catástrofes, né? Porque no mundo globalizado que nós estamos, né, nós estamos nos conscientizando, meus amigos e amigas ouvintes, de que as catástrofes, na verdade, são muito mais comuns do que nós gostaríamos de crer. E, aliás, essa força da natureza, essa violência, né, no sentido natural da palavra, essa potência que a natureza demonstra, né, na verdade se abate sobre o nosso planeta das mais diversas formas e também no universo. porque os astrônomos hoje, ao observarem os astros, as galáxias, os conglomerados de estrelas, percebem que hoje as galáxias estão se colidindo, né? Que existem processos extremamente energéticos, processos destruidores acontecendo no universo à nossa volta, e de que é realmente uma dádiva que o nosso planeta exista, com tantas formas de vida, né? Próximo a uma estrela que é bastante estável, que é o nosso Sol, que é considerado uma estrela de quinta categoria dentro da escala do brilho das estrelas, mas por isso mesmo é que permite que nós tenhamos uma atmosfera, que nós tenhamos aqui bastante água nesse planeta, e tudo isso, juntamente com as abundantes matérias que existem nesse planeta, permitem uma fauna, uma flora, uma diversidade biológica tão intensa como essa que nós vemos. Mas as catástrofes são dioturnas, né? Terremotos, furacões, tufões, né? Tsunamis como esses que aconteceram na Ásia nos últimos dias, decorrentes de terremotos, né? Sem falar no vulcanismo, né? Muitos e muitos vulcões que estão espalhados pelo planeta. Isso tudo nos indica que, na verdade, tudo aquilo que nós achamos que é estável nesse planeta, na verdade não o é, meus amigos. Na verdade, esses continentes que nós achamos que são tão sólidos, tão seguros para nós habitarmos, na verdade eles estão flutuando sobre uma camada de magma incandescente, que são a verdadeira estrutura do nosso planeta, né? No núcleo do nosso planeta existem quintilhões de toneladas de magma incandescente e um núcleo de ferro fundido quente que está lá girando com uma intensa velocidade, emitindo um calor muito grande e gerando um campo magnético que inclusive também é muito importante para a vida nesse planeta, porque sem ele nós seríamos bombardeados por uma série de partículas cósmicas que tornariam a vida menos provável nesse planeta, né? E há também que se mencionar o seguinte: se fala muito, né, nos estudos esotéricos sobre as forças da evolução, as forças da criação, sobre os seres da luz e sobre os seres que ajudam o ser humano a evoluir. Mas também existem no universo aquelas forças naturais e existem também aquelas hostes de seres que trabalham justamente nesse lado que nós estamos comentando. A destruição, a reorganização, né, das coisas do universo também são processos inteligentes. Não são processos aleatórios, como infelizmente a ciência faz querer crer, né, de que os átomos estão trombando uns com os outros aí, tanto para um lado quanto para o outro. Porque admitir que o caos, que a destruição, que a colisão fortuita dos átomos teria acontecido até organizar células vivas, até organizar seres com sistema nervoso complexo e até gerar nessa maravilha que é o ser humano, isso realmente é desconhecer as próprias leis da probabilidade e as leis que poderiam reger esse acaso, porque as probabilidades trabalham contra de que a colisão fortuita dos elementos da natureza pudessem gerar coisas inteligentes. Até porque as leis da termodinâmica nos informam que um sistema abandonado a si mesmo, né, qualquer que seja, ele tende a perder sempre energia, ele tende a se desorganizar, e isso é chamada de entropia crescente, né? Ou seja, se o universo realmente estivesse abandonado à sua sorte, e esse planeta especificamente, ele na verdade seria apenas uma bola de magma incandescente, como nós sabemos que hoje é o núcleo do planeta. Então existem duas correntes trabalhando concomitantemente. Aquelas forças que são evolutivas, que imprimem os desígnios, as ideias, os arquétipos divinos, né, dentro daqueles espíritos, dentro daqueles anjos e arcanjos que levam as ideias divinas até a natureza, e o ser humano também faz parte dessa hierarquia. Nós, na verdade, os seres humanos, nós já compartilhamos da própria natureza dos anjos. A única diferença que existe entre um anjo e um ser humano é que nós possuímos uma base física, né? E nós podemos atuar aqui na terceira dimensão. Então nós deveríamos cair a ficha logo e começar a trabalhar pela evolução desse planeta, porque existe uma outra hierarquia, que é uma hierarquia natural, diga-se de passagem, né? Porque essas forças da luz, né, são chamadas os Dhyan Chohans, ou isso vem do sânscrito, que são os deuses, os mestres da luz, né? Daí essa expressão Dhyan ou Dhyan Chohans, né? Mas também nos indica a literatura esotérica que no universo também existem os senhores da matéria e os senhores das trevas, que são chamados de Mamo Chohans. Os Mamo Chohans, ou as ordens angélicas, as ordens que tratam da densificação, da decomposição das estruturas que já estão estabelecidas, da criação de novos planetas, de novos sistemas solares, o ajuntamento dessas matérias em novas galáxias, tudo isso também é um processo inteligente, meus amigos, né? Agora, quando essas forças estão próximas de nós, aí nós devemos ter cuidado. Porque quando nós olhamos para o céu e vocês olham lá aquelas forças se ajuntando, criando uma tempestade, e começam a ser disparados raios, e começam a se ouvir trovões, e uma chuva torrencial despenca sobre uma região, e em muitas ocasiões são gerados tufões ou furacões, dependendo em que região do planeta se está, se chama ou de furacão ou de tufão, né? O que que se está gerando ali? São forças naturais e que estão ali para descarregar certas forças que visam a construção de novas formas. Mas, como bem nos ensina os princípios esotéricos, a criação sempre é precedida, muitas vezes, pela destruição, pela desagregação. Então, se nós escavamos a terra nas grandes cidades ou nos aglomerados humanos, nós vemos que há centenas, há milhares de anos atrás, haviam cidades muito abaixo do nível onde estão as cidades hoje. E porque houve a deposição dos sedimentos através da chuva, através das catástrofes, das emissões de lava, dos vulcões, dos terremotos e todos esses processos, então aquelas localidades foram soterradas, foram novamente zeradas ali, e a vida começou toda novamente. Então há cidades que têm 100, 200 metros de sedimento que foram se compondo ali, e hoje na verdade nós estamos, né, sobre locais que já foram habitados no passado por outras civilizações, por outros povos. E essa renovação, essa nova criação, só foi possível através dos processos destrutivos da natureza. Então vocês estejam certos de que quando se ajunta ali aquelas nuvens para uma tempestade, quando um terremoto irrompe numa certa região, quando um tsunami, que é um efeito secundário do terremoto, se ele acontece numa área próxima ao mar ou no fundo do mar, ele gera o tsunami e ondas devastadoras. Ou quando um vulcão irrompe, às vezes depois de centenas de anos de repouso, um vulcão começa novamente a explodir, a cuspir a sua lava. Então, vocês tenham certeza, meus amigos, que ali por trás há também processos inteligentes, né? Então, e lamentavelmente, há muitas pessoas que se envolvem com essas forças, né? Se envolvem com as forças destrutivas da natureza. Porque nós, seres humanos, se nós temos essa natureza espiritual, nós estamos aqui também para construir, para criar. Nós pertencemos, na verdade, a uma ordem criativa do universo, né? E isso é um tópico que, quem sabe, um dia nós vamos tocar aqui com mais detalhes, né? A humanidade atual, que é composta de 60 bilhões de almas que se individualizaram do reino animal, e se nós temos apenas 7 bilhões aí encarnados, vocês podem imaginar que há 53 bilhões de seres humanos, de almas humanas lá nos planos espirituais, esperando uma oportunidade para vir para cá. E nós podemos trabalhar tanto para uma como para outra dessas correntes evolutivas. Se nós viermos para cá, para o planeta, e ficarmos aqui, ou inconsciente ou conscientemente, trabalhando pela destruição, trabalhando pela desagregação, também existem forças e inteligências no universo que trabalham exatamente para isso. Agora, pela nossa evolução, pelo nível que nós chegamos, porque já há muitos milhões de anos nós passamos o arco descendente, quando as nossas mônadas, as nossas chispas divinas tocaram o plano mineral, né, o reino mineral, ali encerrou um período em que nós estávamos descendo pela matéria. E todo o resto do arco, né, passando pelo vegetal, o animal, até o humano, já fez com que nós crescêssemos muito. Então, nós, seres humanos, não podemos nos associar com essas forças, porque elas se utilizam daqueles seres que estão ali e que se oferecem para trabalhar, quer sejam anjos, quer sejam espíritos da natureza, quer sejam elementais, né? Então, o humano tem que trabalhar para a construção da beleza, da ordem, da harmonia, né? E de tudo que seja benéfico para o mundo do ponto de vista evolutivo, e principalmente trabalhar para nos livrarmos desse véu da ignorância. Porque fiquem certos, meus amigos, se vocês invocarem forças naturais destrutivas, elas virão para vocês, né? Mas a única coisa que vocês vão obter com isso é exclusivamente a sua desagregação e o seu afundamento na matéria, porque essas forças vivem e atuam para levar aqueles espíritos que ainda não têm evolução para a matéria, né? Existem evoluções paralelas aí. Uma que está descendo, que na verdade é uma involução, e outras chispas divinas que estão subindo, que estão evoluindo, né? E em toda a situação que nós, seres humanos, trabalhamos, existem as duas energias, né? Existem os dois polos da energia, na verdade, né? O polo positivo e o polo negativo. Isso a gente dá exemplos quando você está em qualquer tipo de reunião, em qualquer tipo de organização humana, coletiva, né? E ali são geradas forças, como por exemplo, numa escola, que um professor vai ali tentar instruir os seus alunos, ou numa palestra sobre qualquer tipo de tema, né? Ou qualquer organização humana, numa firma que tem um objetivo empresarial, de ter o seu sucesso, de trabalhar a sua atividade, mas quando aquela atividade começa a consumir energia cósmica, ela puxa a força que é neutra, mas gera essas duas polaridades, né? E nós percebemos que a maioria das pessoas trabalha pelo lado evolutivo, né? Então, quando alguém está dando aula, a pessoa fica tranquila, fica silenciosa, observando, ouvindo, procurando entender, fazer uma pergunta para ajudar a pessoa. Agora, tem sempre aquele, né, do contrário ali, que não sei se consciente ou inconscientemente, a maioria realmente é inconsciente, começa a trabalhar contra aquele professor ali, né, contra aquele instrutor. Pode começar a caçoar daquele professor, a falar com a pessoa que está do lado, a cochichar durante a palestra, durante a aula, né? Começa a fazer pensamentos e mandar sentimentos, né, contrários àquela pessoa, está ali, né, fazendo um esforço monumental para passar um conhecimento, para passar uma informação. E aí realmente essa pessoa ganha uma força, né? Porque ela está trabalhando com o lado involutivo da energia. E se tiver muita gente trabalhando pelo lado positivo, vocês tenham certeza que há também uma grande potência, uma grande potencialidade para o negativo ali. Aliás, isso é a coisa mais difícil de se trabalhar em qualquer ambiente de estudos ou ambientes espiritualistas, é para onde você vai conduzir essa energia negativa, né? E com relação aos seres humanos, né, a única maneira de isso não ir para o lado negativo é você instruindo, dando informação, falou: olha, se vocês estão numa aula, vocês não estão gostando, não estão apreciando o que está sendo dito, não fiquem lá bloqueando a pessoa, o professor, o mestre. E às vezes isso acontece também nas apresentações artísticas, né? Nas apresentações musicais, nas peças de teatro e tudo mais. Tem pessoas que vão lá só para mandar energia negativa para cima do artista, do professor. E essa pessoa, então, ela vai para o lado negativo e aí acabam preenchendo uma profecia que o Mestre Jesus, né, fez, de que, né, isso é uma passagem bíblica, agora não me lembro que livro que está, ele dizia que os escândalos virão, né, mas ai daqueles pelos quais eles virão. Então todas as coisas negativas do universo, na verdade, seguem esse princípio, né? Ou seja, coisas ruins, negativas, acontecem naturalmente. Existem forças destrutivas, forças naturais aí. Agora, quando a pessoa se posiciona para ela ser veículo, né, de um karma negativo, de uma energia negativa, essa pessoa se envolve e fica praticamente prisioneira desse negativo. Então, meus amigos, vamos trabalhar para o bem, para o que é bom, para o lado positivo das coisas. Jamais nos prontifiquemos a auxiliar essas forças negativas, né? Porque as pessoas que se envolvem com essa energia realmente experimentam dissabores que vocês não têm ideias. E muitos, inclusive, invocam essas forças justamente para provocar o quê? A sua percepção de separatividade. Na verdade, são pessoas que não querem a unidade da humanidade, que não querem fazer parte da humanidade, e por isso elas invocam até forças negativas, as forças do mal, né? Dão a esse mal, a essa involução, os nomes mais absurdos, e pelo fato da energia ter as duas polaridades, elas preferem captar a polaridade negativa. E elas realmente são vetores disso aí. E chega ao ponto tal dessas pessoas conseguirem a proeza, né, de praticarem aqueles crimes contra as energias cósmicas, né? Os chamados crimes contra o Espírito Santo. Porque essas pessoas passam a não mais considerar a vida, passam não mais a considerar sagrado o corpo humano. Então, elas buscam violar o corpo humano, mutilar o corpo humano, né? Fazendo coisas com o corpo humano para o qual ele não foi, né, engendrado, né? Fazem rituais os mais absurdos, destruindo corpos de animais, às vezes até sacrificando em rituais macabros até pessoas, né, fazendo rituais satânicos, rituais, missas negras, né, e coisas daí para baixo. E se a pessoa realmente atingir esse nível de maldade, pode acontecer a maior catástrofe que pode acontecer na evolução de uma pessoa, é haver a separação da alma com relação ao corpo. Porque isso, lamentavelmente, existe. Porque se uma pessoa for tão má, se ela tiver realmente um espírito tão negativo dentro da sua vida, se ela realmente matar, se ela violar as leis cósmicas principalmente, ela se candidata a ser abandonada pela sua espiritualidade, pela sua chispa divina. E isso se esse ser que assim faz, adotando essa maldade, essa crueldade como o seu meio de viver, ela atinge o estágio que é conhecido como de alma perdida. Na verdade, não é a alma que é perdida, porque a alma acaba retornando para o nível divino, mas o que fica abandonado aqui é um corpo que vai andando por aí sem ter a luz espiritual dentro, né? Ou seja, é uma pessoa que não tem o brilho espiritual no seu coração. E essas pessoas é que são realmente as piores de nós cruzarmos. E são pessoas, vocês não se enganem, são pessoas extremamente envolventes, são extremamente poderosas. Essas pessoas não perdem tempo com pessoas que não interessam. Elas se interessam normalmente apenas pelo dinheiro e pelo poder político, porque é isso que dá a essas pessoas capacidade de fazer o maior número de destruições e o maior dano, o maior prejuízo possível e imaginável. E o século passado presenciou exatamente isso. Como é que nações, né, com tanta evolução como a Alemanha, como a Itália, como o Japão, né, países que adotaram o fascismo, permitiram que pessoas ali, muitas que tinham até envolvimento com esoterismo, com ocultismo, fossem envolvidas em práticas realmente destrutivas, violentas, foram levados à guerra, à destruição, e praticaram o genocídio e praticaram realmente crimes, né, inenarráveis contra a humanidade. Porque eles permitiram que chegasse ali naquele poder político, naquele poder econômico, pessoas sem a luz espiritual brilhando nos seus corações. Porque, além de tudo, essas pessoas, né, levaram a ferro e fogo as leis do mundo, em que aquela pessoa que tem mais posses, a pessoa que tem mais poder físico, mais poder bélico, mais armas, é as que são conduzidas normalmente ao poder, né? E vocês podem perceber que não é o povo, não é a população desses países que tem essas ideias, mas sim as lideranças, os políticos, aqueles, né, entre aspas, artistas, que na verdade se envolvem com essas energias negativas e aí descambam tudo. E aí realmente as catástrofes ficam até em segundo plano, porque realmente quem é perigoso aqui nesse planeta somos nós, se nós nos afastamos da nossa espiritualidade, meus amigos. Então, é o momento de nós encerrarmos, né? Porque nós chegamos ao final aqui de uma grande sessão desse livro do Liedbitter, com os comentários que nós fizemos hoje. E nós vamos passar justamente nos próximos dias a trabalhar como nós somos influenciados por seres invisíveis, por elementais, por anjos, por realmente dimensões aí que nós nem imaginamos que estão nos influenciando. E depois também vamos estudar como nos defender, como criar barreiras para essas influências, conchas protetoras, fazendo com que a gente possa se defender um pouco de toda essa energia que às vezes é negativa, que vem até nós. Mas só relembrando, vamos trabalhar pelo lado brilhante da luz, meus amigos. Esqueçamos essa via da destruição, essa via da degeneração, porque isso só nos afunda cada vez mais na ignorância e na falta de progresso. Vamos buscar a luz que está dentro de nós. Então eu agradeço a audiência de todos vocês que estão aqui sintonizados no programa Lux Esotérica desta terça-feira. Estamos ao vivo aqui às 22 horas e 5 minutos. E recomendamos àqueles que estão nos ouvindo aí pela gravação na internet que todos os programas aqui da série Lux Esotérica são gravados e estão disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br e aqui no site da Rádio Esotérica FM, www.esotérica.fm. Mas ainda nos falta encerrar esse trabalho, porque ele foi aberto, e agora nós vamos encerrá-lo buscando uma vez mais a conexão com o nosso ser interno. Vamos pronunciar o mantra do ser interno, desejando a todos vocês, ouvintes, que vocês estejam sempre conectados com a luz esotérica, com a luz das suas almas, que elas sejam o guia da sua vida e os conduzam às melhores situações, às melhores condições para a sua evolução. Vamos nos interiorizar, buscando fechar os nossos olhos, tranquilizando as emoções e os nossos pensamentos. Vamos procurar internalizar e compreender o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. E que assim seja, meus amigos e amigas, ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Agradeço a audiência, o prestígio de vocês. E qualquer pergunta que vocês quiserem nos encaminhar, os seus comentários, as suas manifestações, usem aí o formulário de contato aqui, a opção contato no menu da Rádio Esotérica FM, e o formulário Fale Conosco. E também o formulário Fale Conosco lá no site da Loja Esotérica Virtual. Vamos nos despedindo, desejando que nós possamos estar juntos aqui na próxima ocasião, em mais uma edição do programa Lux Esotérica. Tenham todos uma boa noite, amigos e amigas. Até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês e agradecemos o prestígio. Até a próxima oportunidade. Ficamos agora com a continuidade aí da nossa programação musical. Já temos aí músicas programadas pela Odila, pela Valquíria. Um grande abraço para os ouvintes da Esotérica FM e a todos que estão sintonizados aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Uma boa noite a todos.